você chupa. Laranja. Outra fruta que você chupa. Manga. Mais uma fruta que você chupa. Lamparina. Papai dizia pra mamãe quando ia se deitar: minha véia, apaga a luz que eu quero. Quando ia se deitar, oi, minha véia, apaga a luz que eu quero. É bom demais. Uma coisa que se chupa. É bom demais. Uma coisa que se chupa. É bom demais.